Certo, vamos lá. Depois você corta o fundo da letra. É, não, né? Minuto. Estamos gravando. Professora, a primeira questão é quando vocês idealizaram a produção dessa coletânea e quanto tempo demorou para ela ser concluída? Essa coletânea? Olha, gente, isso começou praticamente no seminário de 2014, né? E aí é um longo trabalho, né? Até você recolher todos os textos aqui, e textos dos franceses, né? Quer dizer, foi um longo percurso, onde a professora Helena teve uma participação, um papel muito importante, né? Porque ela sempre faz as pontes, né? Entre Brasil e França. E eu acho que demorou o suficiente, mas até que foi ágil, porque todo mundo colaborou. Teve sempre o trabalho de revisão, que não é um livro. Né? Então, você vê, o seminário foi em 2014, agosto. Nós estamos lançando esse livro um ano e meio depois, praticamente. Então, é bom, né? Foi um trabalho importante, né? Um trabalho sempre, nem sempre fácil, porque tem tensões, etc. Muitas questões de autoria para resolver, formatação, etc. Mas o produto valeu a pena, né? Qual que é a importância desse trabalho para o público brasileiro, para o público acadêmico brasileiro? A importância é a seguinte, eu acho que esses debates que estão aqui materializados em artigos são debates que eu acho que só ajudam, só estimulam o crescimento da área de trabalho, de mercado de trabalho e gênero, cuidado de gênero, né? E, sobretudo, trazem uma bibliografia muito importante francesa, que é desconhecida no Brasil e que, sendo traduzida, passa a ser atuante, né? passa a ser referência, né? Da área, né? Das áreas. Então, eu acho, por exemplo, essa primeira parte aqui, entre recusar as desigualdades, a gente tem um primeiro artigo da Danielle Kerguard, é uma feminista, uma teórica feminista reconhecida, né, na França. Então, ela trazer essa reflexão dela sobre o cuidado e a imbricação das relações sociais é muito importante para o público brasileiro. Essa noção da interseccionalidade, da imbricação das relações sociais, que hoje está um pouco na moda, né? Análise da tal dita interseccionalidade, quer dizer, é uma coisa que a Danielle já falava com outra palavra, né? Com outra denominação há muitos anos. Né? Então, abrir o livro com esse artigo é muito importante, quer dizer, essa primeira parte é uma parte, sobretudo os dois primeiros artigos são bastante teóricos, acho que ajudam a refletir, né, sobre a temática, sobre vários pontos de várias perspectivas teóricas. E daí, como o livro ele faz realmente uma distinção entre o mercado de trabalho brasileiro, quer dizer, levanta pontos do mercado de trabalho brasileiro e do mercado de trabalho francês, é possível a gente ter realmente uma comparação pura, mesmo sabendo que a França, em muitos sentidos, é mais desenvolvida socialmente do que o Brasil? Olha, realmente são países muito diferentes, né? Culturas muito diferentes, em estágios muito diferentes, mas do que trata este livro, há muitas semelhanças. Esse livro trata das relações de gênero no mercado de trabalho, das desigualdades, né? Da posição das mulheres, no trabalho de cuidado, no mercado de trabalho, nas carreiras científicas e artísticas. E nisso há muita semelhança. Quer dizer, há praticamente consenso de que as tendências verificadas lá e aqui são as mesmas. Então, apesar da grande diferença de cenário, né, o que se analisa aqui tem muita semelhança nos dois países. E o livro também aborda a questão de avanços nesses últimos anos, enfim, avanços históricos, e aproveitando avanços também em relação à condição da mulher negra no mercado de trabalho. Olha, esse livro em específico, até onde me lembro, ele não traz nenhum artigo sobre a mulher negra. Mas ao abordar a dinâmica, a questão do cuidado, né? As trabalhadoras do cuidado são, na maioria, mulheres, né? você não pode fugir dessa, justamente dessa intersecção das relações sociais, sobretudo no Brasil, né? Ao falar do trabalho de cuidado, você está falando de um grupo de mulheres com uma qualificação média para baixo, né? Normalmente morenas, né? Ou negras, também há brancas, né? E vindas de classe mais baixa, muitas delas vindas do trabalho doméstico. Então há realmente uma intersecção importante entre raça, classe e sexo, gênero, relações de gênero. Mesmo que você não, na questão do cuidado, mesmo que você não aborde especificamente em algum artigo aqui a questão da mulher negra no mercado de trabalho. Ótimo, professor. Gostaria de acrescentar algo que você acha relevante para falar sobre a obra? Eu acho que é bastante inovador. Alguns artigos aqui vêm trabalhar a questão do cuidado das emoções, né? Sobretudo no trabalho de serviços, seja de estética, seja no cuidado, né, com outras pessoas, né? Então, isso é uma perspectiva inovadora, né? Eu acho que as ciências sociais não faz muito tempo admitiram, né, que o afeto está presente nas relações interpessoais e que pode se transformar numa temática de estudos. Então, acho uma coisa bastante inovadora que o livro traz, né? Por outro lado, mesmo em temas que já vêm sendo trabalhados há muitos anos, né, como, por exemplo, a questão da medição das desigualdades, né, na França e no Brasil, renovar esse pensamento, renovar o olhar, né, sobre essa questão é muito importante para ver em que ponto estamos. Então, isso é muito importante. O uso do tempo, quer dizer, o trabalho remunerado, o trabalho doméstico das mulheres e como isso interfere na posição delas no mercado de trabalho, também é uma temática que vem sendo estudada há décadas. Agora, renová-las, reolhá-las faz parte do trabalho científico, né? O gênero nas carreiras artísticas e científicas também são desveladoras de posições importantes das mulheres no mercado de trabalho. E assim, eu acho que é um livro que traz muitas reflexões para quem quiser aproveitar, né? Eu acho que pode contribuir para os estudos brasileiros, sim. Obrigada, professora. Tá.